quanto aconteceu. Um amor assim nunca senti. Deu um zuzu no coração quando eu te vi. Peço por favor, não diga não. Tudo que eu tenho é pra te dar. Se você pedir pra eu puxar, já é. Vou de navio, de avião, eu vou de trem. Tô na terra, tô no ar, tô na maré. Tudo isso porque sei que nosso amor já é. Já la la la la la la la la. Já la la la la. Já la la la la. Com você não quero só ficar. Já la la la la. Já la la la la.